pode passar tudo no meu visa. Igual milionário, flow Sofia. Cheio de esmeralda na minha mina. Hater que recebe uma propina. Yeah. Oh my gang. Miro na sua cara e falo bang. Eles falam que meu flow é quente. Só esse ano já fizemos mó refém. Tudo bem, só me inveja no canal. Isso é novo, só que pra mim é normal. Rappers tão em batalha naval. Olha aqui, flow Sidney Magal. Yeah. Yeah. Pode passar tudo no meu visa. Se tiver comprada já me avisa. Nike branco caro pra minha mina. E seu comentário vira meme. Encomenda no voo. Backstage honey coca. Encomenda no voo. Backstage honey coca. Eu passo tudo no meu visa. Visa minha banca como pizza. Nike Air, Easy Boost, fila. Foco meu cinto, custo uma dita. E essa gente liga, liga. Mano, digo, eu tô na correria. Tem show, tem som. E hoje eu fecho a parceria. E depois como no Suquia. Meus amigos acham que eu entrei pro Ibama. Meu bolso tá cheio de macaco, peixe e onça. Tão em extinção, mas no meu bolso tem de montão. Nunca vão saber o que é ter 20 de monza. Ok, flex. Minha mina faz a unha enquanto eu conto grana. Vejo ela, mexe a bunda, é a forma que me chama. Só roupa de grife espalhada pela cama. E os guardas só de espeita, tipo cana paisana. Bota um bud verde no meu voo. Bota um double cup roxo limpo. Pra Marte é lá que eu vou. Eu já cansei de viver aqui. Bota um bud verde no meu voo. Bota um double cup roxo limpo. Pra Marte é lá que eu vou. Eu já cansei de viver aqui. Yeah. Pode passar tudo no meu visa. Se tiver comprada já me avisa. Nike branco caro pra minha mina.